importa mais aquilo que vão dizer sobre mim. É que eu não quero mais ouvir aquele solo que não tem fim. Ei, pai, só queria te dizer aquilo tudo que se há pra falar. Acho que um bom começo é mostrar que a verdade não vai mais machucar. São 3 horas e eu não sei como parar. E a insônia que não passa, e o sono que não me abraça. Quero caminhar sem precisar chegar. Eu quero estar onde eu possa estar. Eu vou voar em um vento solar. Enquanto as lágrimas que vão secar, o sol vai me fazer feliz. O tempo que não afaga. Quero caminhar sem precisar chegar. Eu quero estar onde eu possa estar. Eu vou voar em um vento solar. Enquanto as lágrimas que vão secar, o sol vai me fazer feliz. Eu quero estar onde eu possa estar. Eu vou voar em um vento solar. Enquanto as lágrimas que vão secar, o sol vai me fazer feliz.